Jesus Cristo disse o seguinte: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E um pregador creu de todo o coração nesta palavra. Não que ele quisesse fazer obras maiores do que Jesus, mas ele queria ver os doentes serem curados como Jesus curava. Ele queria ver os oprimidos libertos, como fazia o Senhor Jesus quando estava aqui na terra. E ele creu. Ele tomou posse desta palavra. Ele disse consigo mesmo: se Jesus afirmou que aquele que crê nele também fará as obras que ele fez, então eu creio. E aquele pregador começou a orar por muitos doentes. E o Espírito Santo começou a operar grandemente em nome de Jesus, e muita, muita gente era curada e libertada. E a igreja daquele pregador vivia lotada de pessoas. Sofredores vinham de todas as partes e eram curados, transformados em nome do Senhor Jesus. E eis que um dia surgiu naquela igreja, trazido por familiares, um homem já de certa idade. E ele estava muito fraco e doente, a ponto de sequer parar em pé. Não tinha forças. E aquele doente, sofrido, disse ao pregador: pastor, me ajude. Eu já fui em tudo quanto é médico, já fui em tudo quanto é lugar, já fiz todos os exames, gastei tanto dinheiro, já fui em tantas igrejas e não consigo a cura. Quem sabe o pastor, orando por mim, eu receba a saúde. E o pastor, que tinha o dom de discernir os espíritos, percebeu que a doença daquele homem era causada não apenas por um espírito de enfermidade ou por um vírus, mas que era uma doença causada por uma consciência atormentada. E o pastor, para não ser indelicado, pediu àquele homem doente, sofrido, que dissesse como que ele tinha vivido até então. Ele disse: eu vivi como todo mundo, batalhei pela vida, me esforcei para vencer, venci. E o pastor foi pedindo a ele que falasse mais. E durante aquela conversa, o homem revelou que de fato a sua consciência estava terrivelmente atormentada por vários remorsos, por muitos remorsos, por muitas culpas. E o pregador então explicou para aquele homem que muitas e muitas doenças eram causadas pelo próprio pecado da pessoa, e que o Senhor Jesus, quando estava na terra, ele dizia aos que curava: agora vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior. E o pregador, orientando aquele homem, sugeriu que ele se arrependesse agora diante de Deus e pedisse perdão ao Pai por todas as faltas que ele cometeu, por todas as pessoas que ele passou para trás, por cada vida que ele prejudicou. E o homem começou a chorar. Aquelas palavras do pastor entraram no seu coração e bateram fundo na sua consciência, naquele labirinto que somente Deus podia compreender. O Espírito Santo penetrou e aquele homem chorou de arrependimento e disse diante de Deus: meu Deus, me perdoe por todas as pessoas que eu enganei, por todas as pessoas que eu prejudiquei, por todas as vidas que eu arruinei, por todas as pessoas que eu passei para trás. Me perdoe, meu Deus. E chorava, chorava. Mas à medida que ele foi orando, ele sentiu as suas pernas se fortalecendo. Ele sentiu o vigor retornando ao seu corpo. De repente, aquela canseira foi embora e o homem começou a sentir grande alegria, começou a sentir grande disposição, e ele disse: pastor, o que está acontecendo comigo? Eu estou me sentindo bem. Aí o pastor dizia: então dê glória a Deus, meu amigo. E ele começou a glorificar, a comemorar. E as pessoas que estavam ali à volta, muitos e muitos sofredores, ficaram animados por ver aquele milagre acontecendo. E o homem testificava, nem parecia mais aquele idoso fraco, cansado, desanimado, abatido. Agora ele parecia até um jovem. Ele glorificava a Deus, tinha disposição. Ele dizia: é incrível, estou curado, estou curado. E uma onda de poder tomou conta daquele lugar. E o pastor disse ao homem: agora, meu amigo, vá e não peques mais. E ele foi passando pela multidão, com vigor, com força, com disposição, glorificando. Mas a multidão de sofredores era grande demais. E ele foi passando com dificuldade pelo meio do povo. Mas um homem, um mendigo, um homem cheio de feridas, que também queria a cura, querendo chegar logo até aquele homem de Deus, para que o homem de Deus também orientasse aquele mendigo, na sua pressa, na sua afobação de querer a cura também, pisou no calo daquele que tinha sido curado, pisou naquele calo dolorido. E aquele que tinha sido curado sentiu uma dor tão grande, e ele estava ainda segurando a bengala que usava para caminhar, que agora não era mais necessária, porque afinal de contas ele tinha saúde. Mas como ele ainda estava com a bengala na mão, ele pegou a bengala e desferiu um violento golpe no mendigo e disse: animal, sai de cima de mim, você pisou no meu calo, seu estúpido. E bateu com a bengala no pobre sofredor, que caiu no chão urrando de dor. E aquele que tinha sido curado dizia com raiva: vê se olha onde pisa, seu imbecil. E xingava o pobre homem que estava caído no chão. E o tumulto aconteceu naquela hora. A multidão ficou revoltada. O pregador, o homem de Deus, teve que vir rapidamente apaziguar aquilo, senão algo pior poderia acontecer naquele tumulto. Então o homem de Deus chega e diz: o que está vendo aqui? O que está acontecendo? E aquele que tinha sido curado começou a dizer ao pregador: é esse mendigo que pisou no meu calo, que não olha onde pisa. E o pregador olhou para o homem e viu que aquele homem não tinha aprendido nada, que não sabia de nada. E o pregador já sabia o que iria suceder em seguida. E aconteceu. Naquela mesma hora, o que tinha sido curado e estava de pé, tão corajoso, tão firme, tão macho, de repente ele começou a dizer: o que está acontecendo comigo? Ai, minhas pernas! Ai, ai, que falta de ar! Ai, que fraqueza! E ele caiu ali ao lado do mendigo. E o pregador olhou para ele compadecido. E ele dizia: pregador, minhas forças foram embora! Pastor, o que está acontecendo comigo? Aí o pregador olhou para aquele homem e disse: meu amigo, você pediu perdão a Deus e Deus te perdoou. E você, saindo curado, foi advertido para que não pecasses mais. Encontrando este pobre doente que sem querer lhe pisou no pé, você começou a praguejar e a espancá-lo e se esqueceu do perdão, se esqueceu de compreender e perdoar. Por isso, todos os teus males voltaram e aquele homem que por alguns momentos desfrutou de perfeita saúde por graça de Deus estava aprendendo da maneira mais difícil que nenhuma fé, que nenhum poder, que nenhum milagre é suficiente para uma pessoa que está cheia de ódio e de rancor. Você está compreendendo esta ilustração do reino de Deus? Um dia, Jesus Cristo curou um homem que estava paralítico há 38 anos. E Jesus, encontrando aquele homem no templo, disse: eis que já estás são. Agora vá e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Você está atrás da bênção de Deus. Você está sofrendo e precisa da ajuda de Deus. Talvez você esteja muito doente, mas pode acreditar nisso. Nos evangelhos nós encontramos pessoas que eram sofredoras porque assim tinham nascido, porque eram portadoras de deficiências e Jesus as curou. Encontramos pessoas nos evangelhos que estavam sofrendo porque eram atormentadas por espíritos malignos e Jesus as libertou. Nos evangelhos nós encontramos pessoas que estavam doentes por causa do mau funcionamento do corpo ou de algum órgão e Jesus as curou. E nós encontramos nos evangelhos pessoas que estavam sofrendo, sofrendo muito, e a causa era uma consciência cheia de remorsos. Se você está sofrendo, procure analisar agora qual é a causa do teu sofrimento. E se você chegar à conclusão que a tua consciência está influindo na tua saúde, se tormentos na consciência estão refletindo no seu organismo, então você tem que pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus, confiando no sangue de Jesus, que te purifica de todo pecado. Mas se você pedir perdão e receber o perdão, porque afinal de contas, Deus sempre perdoa. Quando a pessoa pede perdão com sinceridade, Ele sempre perdoa. Sendo você perdoado, perdoada, você tem que perdoar os outros também. Afinal de contas, foi isso que Jesus Cristo ensinou logo após a oração do Pai Nosso, quando ele diz ali, você pode conferir no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Ele disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Você está compreendendo isso? Se você quer o perdão de Deus, você também precisa perdoar. Perdoar quem pisa no teu calo. Perdoar quem te ofende. Perdoar quem pega no teu ponto fraco. Perdoar quem te fez mal sem querer ou quem te fez mal de propósito, de fato queria te prejudicar. Mas Jesus Cristo nos mandou perdoar não apenas aqueles que nos pedem perdão, mas até aos nossos inimigos. E se você fizer isto de todo o teu coração, ainda que a sua consciência seja um labirinto de tormentos, o Espírito de Deus vai produzir esta cura que muitos poderiam dizer é psicológica, é psicossomática. Não importa, Deus é o maior psiquiatra do universo. Se você pedir perdão e perdoar de todo o teu coração, a tua cura e a tua bênção brotará prontamente em nome de Jesus.